Deus. Bom dia, amados. Graça e paz a todos. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, cadernos e canetas. Vou pedir para você ir abrindo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 25. E nós vamos meditar um pouco hoje sobre... Aí, ó, clareou a ideia agora. Vamos meditar um pouquinho sobre profecia. Nós falamos nas últimas duas ministrações sobre ministério como família. Quantos estavam aqui? Amém? Quantos se sentem parte da família aqui? Amém? Nós vamos falar sobre profetizar. Todo mundo pronto para ouvir sobre profetizar hoje? Amém? Essa não vai ser uma palavra para os líderes de louvor, os dirigentes de louvor. Isso, em um outro momento, nós vamos ministrar para vocês especificamente sobre isso, né? Mas... Como nós falamos aqui já desde o começo, né? Todos são ministros, todos aqui são ministros. Seja quem toca, quem dança, quem canta, está ministrando ao Senhor. E nós vamos falar sobre profetizar. 1 Crônicas, capítulo 25. Aqui nós vemos, e nós temos usado esse texto algumas vezes aqui nas ministrações. Esse texto fala sobre os filhos de Asaf, que eles foram separados exatamente para isso. Olha só, capítulo 25, versículo 1. Davi, juntamente com os chefes de serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e Jedutum, para profetizarem. Diga assim comigo, para profetizarem. Com harpas, alaúdes e címbalos. Então essa é a finalidade da função deles. Eles foram separados para profetizar. Tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente estudou, de certa forma, até agora, vai ajudar a criar um ambiente, né, para esse momento do louvor, da adoração. Mas a gente entende que para que a presença de Deus flua, no momento do culto, especialmente, né, no que tange a nossa responsabilidade, que é o momento do louvor e adoração, a intenção é que o ministério seja profético, né? É que esse momento seja profético. E a gente vai ver um pouco disso hoje. A gente precisa primeiro entender a diferença básica entre um sacerdote e um profeta, né? O sacerdote é aquele que leva o homem através de sacrifícios. A gente vê isso no Antigo Testamento, né? Através de sacrifícios ele leva o homem até a presença de Deus. Então você vê, por exemplo, várias referências no Antigo Testamento, o sacerdote foi separado, né, com esse fim de ser esse intermediador, né, vamos dizer assim. Ele intermedia, né, entre o homem e Deus. É um engano muito comum hoje, né, a gente vê no meio evangélico, as pessoas verem o pastor como um tipo de sacerdote, né? Inclusive, se você for ver na legislação mesmo, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, o pastor é visto como um sacerdote religioso. Mas, na realidade, todos nós que somos crentes em Jesus somos sacerdotes. Diga para o seu irmão aí, você é um sacerdote? Mas você não é um sacerdote do ponto de vista do Velho Testamento. Você é um sacerdote da nova aliança. Quer dizer que você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de estar em contato com Deus, de estar em comunhão com Deus. Alguém não vai chegar até a presença de Deus através do pastor. Você não vai chegar até a presença de Deus através de mim. Você não vai ser ungido, você não vai ser mais santo ou mais especial para Deus porque eu impus as mãos na sua cabeça, ou porque eu orei por você, ou porque eu fiz uma oração a Deus. Já viram aquele negócio, né? Pastor, ora lá por mim, né? Ora a Deus por mim. Quantas vezes eu já não ouvi isso, né? Pastor, ora lá, faz aquela oração por nós, como se o pastor fosse uma figura que tem um acesso, né, especial, um acesso VIP à sala do trono, né? Mas diga para o seu irmão assim, você tem esse mesmo acesso que o pastor, sabia? O pastor não é uma figura especial. Você pode ter de Deus o quanto você quiser ter. Você pode ter de Deus o quanto você quiser ter. Você pode ser mais de Deus do que muitos pastores. Você pode ser, ter uma unção fresca, né, sobre a sua vida. Você pode ter algo realmente forte de Deus na sua vida, mais do que muitos pastores. Então essa é a diferença básica, né, entre um sacerdote e um profeta. É que o sacerdote, naquela figura do Antigo Testamento, né, ele leva o homem até Deus através de sacrifícios, né? Por exemplo, quando o homem pecava, era quebrado ali a comunhão com Deus, então o sacerdote tinha esse papel, né, de oferecer sacrifícios ali e tudo mais. Já o profeta, ele é quem traz Deus aos homens. Deu para entender essa diferença? E do mesmo jeito que você é um sacerdote hoje, porque você tem essa responsabilidade com o seu sacerdócio, pergunta para o seu irmão aí, como anda o seu sacerdócio? Porque agora nós entendemos que não é uma responsabilidade do pastor ir até Deus. Ó, se o pastor estiver orando, a igreja vai bem, né? Se o líder do ministério de adoração estiver firme com Deus, então vai tudo bem. Não necessariamente. Se eu estiver orando, buscando a Deus, andando na presença de Deus todos os dias, mas quem estiver comigo aqui não estiver em comunhão com Deus, não estiver andando em comunhão com Deus, nós não vamos criar um ambiente profético aqui favorável. Porque todos aqui em cima são sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes. Todos, cada um de nós aqui temos a mesma responsabilidade de exercer o nosso sacerdócio. E isso é diário. Você exerce o seu sacerdócio no domingo à noite, né? Nós vamos fazer isso hoje aqui adorando o Senhor. Você também faz isso em casa, no seu dia a dia. Você faz isso também no seu trabalho, no dia a dia. Como você exerce o seu sacerdócio? Em comunhão com Deus, tendo comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. Amém? Deu para entender essa diferença? O sacerdote tem esse papel de levar o homem a Deus. Mas o profeta traz Deus ao homem. O profeta é aquele que fala por Deus. Ele é o intérprete da vontade de Deus para os homens. No grego, a palavra profeta, né, vem de profetes. Ela já é bem parecida. Significa alguém que fala por outro. Esse é o significado do profeta. É alguém que fala por outro. E nós vamos falar hoje sobre três características que o ministério de música, de louvor, de adoração, ministério de dança, precisa ter para exercer essa função profética. Amém? Nós vamos falar sobre essas três funções hoje. Primeira coisa que eu e você precisamos ter. Diga assim comigo, intimidade com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão aí, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você pode ser um bom músico, você pode ser um bom cantor, você pode ser um bom dançarino. Mas para você ser profeta na música, profeta no canto, profeta na dança, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Se a pessoa que estiver do seu lado aí for músico, você fala músico. Se for dançarino, assim por diante. Mas diga assim para ele, para ser um bom músico, ou para ser um bom dançarino, né? Diga assim, você precisa estudar. Agora diga para ele, para profetizar, você precisa ter um tete a tete com ele todo dia. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Precisa ter intimidade com o Espírito Santo. E agora eu falo para vocês como líder nesse ministério aqui. Isso inclui todo mundo aqui. Isso inclui a dança, isso inclui a equipe dos sábados aqui, dos jovens. A minha visão é que nós tenhamos profetas aqui em cima. Você pode não ser um grande músico, não tem problema. Mas eu preciso que você seja um profeta aqui em cima. Músico tem bastante por aí. Né? Esses dias está tendo bastante lá na Praça dos Eventos lá. O cara sobe lá, toca, depois que ele sai de lá, ninguém sabe o que que ele é, o que que ele faz, para onde ele vai. Mas nós não. Tem um lugar que você, se você me procurar todos os dias, tem um lugar que você vai me encontrar. É no mesmo lugar, buscando o Senhor todos os dias. Buscando ter intimidade com o Espírito Santo. Se você quiser fazer parte desse ministério, você precisa entender que esse é um pré-requisito. Você precisa ser um profeta. Para ser um profeta, você precisa falar com ele todo dia. Diga comigo, intimidade com o Espírito Santo. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 13. João 16, 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vamos repetir isso aqui? Diga assim: ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Diga, não falará por si mesmo. E aí terminando diz: mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Olha que interessante. Nem o Espírito Santo fala por ele mesmo. Diga aí para o seu irmão, nem o Espírito Santo fala por si mesmo. Interessante isso, né? O Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa da Trindade. Né? Embora não exista essa palavra na Bíblia, uma palavra criada teologicamente, né? Vamos dizer assim. Mas olha que interessante. Nem o Espírito Santo fala por ele mesmo. E a mesma coisa acontece com nós, músicos, dançarinos, profetas, profetas do Senhor, cantores, profetas do Senhor. Nós não podemos falar por nós mesmos. Existe muito profeta aí que profetiza de acordo com o que está no coração. Né? Esses dias eu, meus pais, minha mãe estava me contando, né, sobre uma pastora que nós conhecemos já de vários anos. É, que é muito interessante, que ela tem aquela mania das profetadas na igreja, né? Não sei se você conhece alguém assim, né? E aí ela pega o microfone e aí começa as revelações do Espírito Santo, né? E gente, tem muito profeta, e é muito comum você encontrar esses profetas do coração, né? Esses profetas que falam por si mesmo. Já percebeu como eles são geralmente enrolados, né? Geralmente tem a vida enrolada. Porque ele profetiza muito sobre a vida dos outros, mas não tem intimidade com o Senhor. Então, na realidade, muito do que ele fala é coisa do coração. Aliás, muita coisa do que ele fala é coisa que ele precisava para ele mesmo. E o profeta da profetada é assim, né? Ele sobe aqui e ele revela a vida de todo mundo. Ele só não tem esse mesmo nível de revelação para a vida dele, né? Tipo assim, te conserta o vaso, né? Nunca vai falar isso para ele mesmo. Mas ele tem uma palavra para todo mundo, né? Que Deus vai prosperar o fulano daqui, que Deus vai dar o carro não sei para quem. Uma vez eu vi um pastor que estava vendo na hora do culto, eu estava nesse culto inclusive, né? Ele começou a ver geladeira voando, chave de carro passando assim, né? E as profecias não têm fim, né? É cada uma mais mirabolante que a outra. Mas o profeta legítimo de Deus, ele fala de acordo com o Senhor, né? Vamos para Jeremias, capítulo 23, lá para o Antigo Testamento de novo. Jeremias está logo após o profeta Isaías. Jeremias, capítulo 23. Aqui tem um texto interessante. Jeremias foi um grande profeta do Senhor, nos dois sentidos da palavra, né? Grande como homem de Deus e grande considerado grandes profetas, né? Pelos teólogos aí da história, não pelo tamanho dele, né? mas os escritos maiores foram deles, Isaías, Jeremias, um grande profeta nos dois sentidos. Jeremias capítulo 23, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Tem alguma versão diferente aí da minha? Falsas esperanças. Eu tenho uma outra versão aqui, ensinando-vos vaidades. Tem alguma Bíblia assim? Hã? Visões inventadas. Você conhece algum profeta assim? Tem um pouquinho, né, Samara? Tem um pouquinho de profeta assim hoje, né? Você sabe por quê? Quando a gente começa a falar em nome do Senhor, a gente cria um misticismo em torno disso, né? Então as pessoas automaticamente, principalmente quando você começa a falar de anjo, de criaturas celestes, né? Aí o negócio começa a ficar mais, começa a dar uns arrepios em alguns, uns chiliques, né? Começa a acontecer as experiências, né? Mas o profeta, o Senhor está falando aqui exatamente desses profetas que inventam coisas do coração. Tem uma versão que eu gosto muito aqui que fala de vaidades, né? Vaidade, a origem da palavra vaidade é vazio, é vão. Ou seja, eles colocam esperanças vazias para as pessoas. Vamos ler mais uma vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Isso aqui é muito importante. E aqui dá para a gente perceber a diferença básica, né? De um músico músico e de um músico profeta. De um cantor cantor e de um cantor profeta. De um dançarino dançarino e um dançarino profeta. É porque o músico músico, ele toca de acordo com o conhecimento dele. Ele executa a técnica dele, muito bem executada, né, muitas vezes. Mas o profeta é diferente. Porque o profeta, ele é quase que como um improviso celestial, né? Porque ele vai colocando coisas que o Senhor vai colocando no coração dele. E eu não sei se essa é a experiência de vocês aqui, mas quando a gente cria esse ambiente profético no momento do louvor e da adoração, e a gente deixa Deus falar através dos nossos acordes, através dos nossos cânticos, através da nossa dança, aí nós vemos que é Deus falando. Não é a minha expressão musical, não é a minha expressão corporal. Não são os meus falsetes. Mas aí você vê Deus falando através. Quantos entendem isso? Então perceba que existe um limite aqui. Entre eu fazer de acordo com a visão do meu coração. Na realidade, existem três passos aqui, né? Três pontos distintos. Existe aquele músico que toca o que aprendeu só, que é simplesmente você colocar ali a cifra na frente dele, ou decorar os passos, né, de uma dança, ou saber de cor a divisão vocal dele, né? Não, a minha voz é o contralto nessa música aqui. É um músico, um cantor, um dançarino comum. Existe aquele que vai um pouco mais além e sabe improvisar, sabe enriquecer a música, sabe enriquecer uma expressão corporal numa música. Mas nós estamos falando de além disso. Nós estamos falando do profético, do espiritual. E eu vou falar para vocês, é possível dançar espiritualmente. A diferença é a seguinte. A diferença é que quando você profetiza tocando, liberta as pessoas. Nós vamos falar disso hoje. Mas a diferença é nítida. Quando um artista sobe aqui, ele impressiona as pessoas. Quando um profeta sobe aqui, ele transforma as pessoas. Quando um músico pega um teclado, ele pode acompanhar uma música muito bem. De cor salteada, né? Como a gente diz. Um músico, um tecladista um pouco melhor, ele pode saber enriquecer uma música. E as pessoas olharem e falar, nossa, realmente, ele deu. Olha que diferença que deu a música, né? Os acordes, a harmonização dele, as linhas melódicas que ele executa, muito bom. Pode ser realmente impressionante. Mas quando um profeta pega o teclado, Você percebe que o céu faz assim na hora, né? Sabe quando alguém pega o microfone, alguém pega um instrumento e o ambiente muda no lugar? Esse é o profeta. Agora diga para o seu irmão, isso é a sua responsabilidade. É triste quando um ministério profético fica nas costas do líder. Ou quando fica nas costas de um músico só. Ou quando fica nas costas de um dançarino só. Ou dois. Mas como é tremendo um ministério que entende o seu papel profético, né? Agora tem uma coisa muito interessante aqui sobre intimidade com o Espírito Santo. Dois versículos depois, falando, nesse mesmo contexto, falando sobre os profetas que profetizam do coração. Ele fala uma outra coisa aqui, versículo 18. Olha só que interessante. Porque quem esteve no concílio do Senhor, ou conselho do Senhor, tem alguma versão diferente aí? De concílio, conselho. Creio que todas devem estar assim, né? Ou concílio, ou conselho. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Esse para mim aqui é um ponto importante. Na verdade, crucial. Quantos desejam aqui ser profetas do Senhor na música, na adoração? Você deseja isso? Então eu vou te falar o ponto mais importante. Dentro disso, né, da intimidade com o Espírito Santo, você precisa mergulhar na palavra. Porque se você não mergulhar na palavra, você vai falar de si mesmo aqui em cima. Você pode frequentar uma boa escola de dança, né, Marlon? E você pode arrebentar aqui. Mas se você passar tempo com a palavra de Deus, você vai aprender o que é de fato. Olha aqui para mim, gente. O que é de fato dançar ouvindo a voz de Deus? É bem diferente. É bem diferente. Mas desculpa, gente. Você não vai fazer isso aqui. Se o seu tempo com a palavra de Deus é o tempo que você ouve aqui no culto à noite, isso não é, mas não é. É tão suficiente quanto comer uma vez por semana. Quantas vezes você come por dia? Tirando os adolescentes aqui, que é toda hora, né? Mas, normal. A Joyce, caramba! Esse lado eu não sabia, esse lado obscuro aí. Para onde, aliás, para onde vai, né? Fica aqui a pergunta. Tirando as pessoas que são uma draga, assim, né? O normal é o quê? 3 vezes por dia, né? As refeições básicas, né? Qual que é a refeição básica nossa, gente? Café, almoço e janta, né? Eu mesmo dou mais valor pro café da tarde do que pra janta, né? Eu particularmente. Tem gente que não fica sem a janta, né? Bater aquela. Mas e quanto tempo com a palavra você tem por dia? E tem gente que vive no tempo como o paulistano come, né? Trabalha lá no centrão de São Paulo, aquela loucura. E o almoço geralmente se resume a uma esfirra na esquina lá, o churrasco grego. Eu não tenho coragem de comer aquilo, aliás. Churrasco grego, 40 dias rodando ali, né? Vencido ano passado o negócio lá. Mas tem gente que o almoço é isso aí, né? Come lá 15, 20 minutos. Eu brinquei com o G aqui, né? A hora que eu vi o G, só na bolachinha matinal, né? Porque a vida do paulistano é assim, né? Tem que, até para comer tem que ser rápido. Mas se nós não fizermos da palavra uma prioridade na nossa vida, gente, o que nós vamos ter aqui é só um momento de música antes da palavra, só isso. Mas fala pro seu irmão aí, o seu pastor não quer isso não, meu filho. Fala para ele, ajuda o seu pastor, passa tempo com a palavra. Se vocês passarem tempo com a palavra, vocês vão estar me ajudando também. como é difícil, gente, pegar um instrumento aqui e começar um período de louvor, e você olhar para o lado, olhar para o outro. E os olhos não mentem, não. Vocês acham que a gente é bobo? Às vezes a gente vê líder aqui. A gente olha assim, esse não tem comunhão com Deus já tem tempo. Mas você acha que você está enganando quem? Você acha que vai me enganar? Se eu que tenho discernimento, é um dom que eu tenho, né? Eu tenho o dom de discernimento de espíritos. Se eu que... Você não vai enganar, você imagina o Senhor. Agora Deus, ele é muito misericordioso, né? Quantas vezes a gente falha no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, né? E mesmo assim ele nos usa. Mas você acha que esse é o ideal de Deus? De ficar sempre no cai e levanta, pede perdão, resolve, sobe para ministrar. Aí cai, para um tempo, levanta, se ergue, volta para ministrar. Você acha que esse é o ideal de Deus para nós, ministros, profetas? Esse texto para mim ele mostra uma coisa. Olha a pergunta aqui. É Deus falando para o profeta Jeremias. Quem dentre eles esteve no concílio do Senhor? Ou no conselho do Senhor? Isso aqui mostra uma coisa para a gente. Quem exerce um ministério profético precisa frequentar o concílio do Senhor. Precisa estar lá naquele lugar. Porque é lá onde você ouve o conselho de Deus. Não sei vocês, mas eu gosto muito da trilogia Matrix, né? Quem se identifica comigo aqui? Eu sou fã de Matrix. É aquele filme que está passando... É só os nerds, né? Coincidência, né? É aquele filme que... Principalmente o primeiro, né? Se está passando, eu paro para ver. Não sei quantas vezes já eu vi. Eu gosto muito do Matrix. Até porque ele tem um... Ele, principalmente o primeiro, ele se relaciona com muitas coisas, né? Até da palavra mesmo. Uma coisa interessante, não sei se vocês conhecem a história, né, do Matrix, mas assim, já tem muitos anos esse filme, então se você não assistiu, eu vou falar. Já devia ter assistido. Mas vocês já viram o oráculo, né? E tem todo um temor em cima do oráculo, né? Porque é naquele lugar onde eles têm os conselhos, né, vitais de qual decisão tomar. Não é assim? E você vê isso no restante dos filmes também, né? Você vê que o oráculo, apesar do oráculo ser uma figura, né? É uma figura aquele oráculo lá, mas passa aquela imagem, né, de uma pessoa muito sábia, com muito discernimento. E eu creio que é da mesma forma, quando você decide estar nos oráculos de Deus todos os dias, você vai se tornando uma pessoa mais sábia, você vai se tornando uma pessoa mais madura. Você sabe por que muitos de nós são tão inconstantes? Não consegue parar quieto no mesmo lugar. Porque nós não passamos tempo com Deus. Se nós não nos disciplinarmos no básico, que é ter um tempo diário com o Senhor, como que vai se esperar de nós uma constância nas outras coisas? Alguns de nós não conseguem parar nem no mesmo emprego, nem na mesma sala de aula. Eu tinha um amigo que, filho de pastor, né? O pai teve que mudar de cidade umas 3 vezes, porque não, ele conseguiu não ser aceito nas escolas da cidade. A fama do garoto, né? Você tem uma ideia. Teve que mudar de cidade, porque ia para uma, as particulares, né? Tipo assim, tô pagando pro meu filho estudar aqui, né? Não, nós não queremos o seu filho. Sabe? É uma inconstância, é um cara que um dia tá bem, outro dia tá muito mal. Um dia está firme, outro dia quero me matar. Você precisa passar tempo nos oráculos de Deus. Ah, é o meu chamado. Nossa, é meu chamado. Eu sou um missionário. E amanhã eu não quero saber de nada, não. Esse negócio é muita luta. Muita. E aí, quando que você vai se definir? Quando você vai deixar de ser menino, menina, criança? Desculpa a expressão aqui. Quando que você vai começar a honrar o que você tem no meio das pernas? Há várias expressões na Bíblia, assim, ó, principalmente para os homens, né? Seja homem. Homem. Agora, vamos usar homem aqui no sentido genérico da palavra, né? Vocês, mulheres, sejam mulheres. Deixa de ser meninas. Sabe, aquela... Cansa aquela figura na igreja. A gente vê no mundo... Como que é briga de menina, né? Você já viu? Na escola, menina brigando. É muito engraçado, né? É puxando o cabelo, aquele negócio esquisito, né? Não agride, né? Mas a gente vê isso dentro da igreja. Essas brigas infantis. Um que não fala com a outra, porque a outra não guardou meu segredinho. No Facebook. Começa com... Nossa, gente. Pensa no trem que eu não dou conta. Quando eu abro aquela porcaria daquele Facebook e eu vejo um ministro, uma ministra, com nhenhenhen no Facebook. Pensa num negócio que acaba comigo, é isso. Eu vejo a figura subir aqui, ó. E quer profetizar o quê? Vou profetizar, né? O último filme que eu assisti, Crepúsculo. Só se foi isso, cara, porque não tem maturidade nenhuma. E maturidade só se adquire nesse lugar, no conselho de Deus. Tem pessoas que pensam que casando vão amadurecer. Os casados aqui, me respondam com sinceridade. Se você não amadurecer, o casamento amadurece? Você pode ser um cara, e eu poderia citar muitos para você aqui que eu conheço. Você poderia, eu poderia te citar aqui pessoas com 30, 40 anos de casado e que são imaturos. Alguém conhece uma assim? Você olha o cara tem filho já quase com barba. Mas é um menino. Nós temos aqui, às vezes, casos aqui na igreja. Gente, tem pessoas que eu já aconselhei, olha aqui para mim. Tem pessoas aqui que eu já aconselhei que têm mais do que o dobro da minha idade. E eu tenho que aconselhar um camarada a parar de jogar videogame para ficar com a esposa. Não é um casamento que amadurece. Não pense que você vai casar e você, de repente, amanhã você vai amanhecer maduro. Diga assim comigo, é muito tempo a sós com Deus. É claro que eu estou falando de maturidade espiritual, né? O nosso papo aqui é espiritual, né? Claro que você precisa amadurecer na vida e tem algumas coisas que você caminhar na sua vida natural, você vai amadurecer. Mas esse não é o nosso assunto. Mas olha que pergunta dura de Deus para Jeremias, né? Vocês percebem isso? Quem dentre esses profetas aí, ó, passou tempo lá no meu concílio para saber o que eu penso a respeito disso? Porque para nós falarmos aqui, cantarmos, tocarmos a respeito do pensamento do Senhor, nós temos que saber o que Ele pensa. Você já parou para pensar o que Ele quer que seja cantado hoje à noite? Você já parou para pensar o que Ele quer que seja dançado, não sei se está certo aqui, né? Essa noite, tocado? Você já perguntou se Ele quer que você toque hoje à noite? Porque pode ser que eu te escalo, mas às vezes eu não tenho um discernimento perfeito, né? Pode ser que eu chegue, Gu, sobe aí. Mas às vezes não é o seu dia, né? Pastor, eu preciso ser ministrado aqui. Mas é engraçado que isso é uma coisa raridade de se ouvir, né? Não é verdade? Coisa mais rara você ouvir, cara, me deixa quietinho, eu não estou pronto. Preciso buscar mais o Senhor, né? Mas como nós falamos já tantas vezes aqui, né? Essa plataforma, ela oferece um status. Ela passa uma ideia de visibilidade, de evidência. Porque parece que só o fato de estar aqui em cima, alguém já é alguma coisa. A gente já brincou aqui, né, algumas vezes. É o cara feinho da guitarra, esquisitinho, né? Sem a guitarra, mas com a guitarra, ele é o cara, né? As meninas caem por ele, né? Porque o ministério oferece isso. Entenda aqui o que eu quero dizer com o ministério, né? Esse lugar oferece isso. Esses dias tem uma modinha, né, rodando aí as redes sociais, né? Primeiro, uns tempos atrás, foi a do balde de água, né? Um monte de gente virando balde de água em cima, assim. E ontem eu estava com o pastor Osney chegou da África, vai estar com a gente hoje aqui. E ele falou assim, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, eu vou gravar lá uns meninos da África virando balde de areia, assim, né? De terra, porque não tem água lá. As pessoas andam 15, 20 quilômetros para buscar um balde de água. E a gente aqui virando balde de água com gelo em cima da cabeça para dizer não sei o quê, né? Aliás, não sei qual que é o propósito disso. Aí agora, sem maquiagem, né? Obrigado, G. Agora, esses dias agora é um negócio sem maquiagem. Aí um monte de gente marcou a minha esposa e desafiou e não sei o quê. Aí ela foi lá e de manhã acabou, acordou com as meninas lá, tirou uma foto e falou assim, ó, tá aqui pra ninguém dizer que eu não fiz, né? Mas pensa num trem que a gente acha uma perda de tempo, né? E é engraçado que assim, eu não vejo ninguém desafiar assim, né? Eu desafiar você a doar 30% do seu salário para missões esse mês, né? Eu desafiar você. Aliás, eu quero fazer um desafio para vocês que tiverem aí um período do dia de vocês disponível. Eu estou aqui todos os dias orando de manhã. Eu desafio vocês a orar aqui comigo, a passar o período todo da manhã aqui comigo. Ah, pastor, eu não posso, eu só estou livre a partir das 6. Não tem problema, o Dorival está aqui das 6 às 8 todo dia orando também, né? Pastor, eu só posso da meia-noite às 2. Não tem problema. Se é para orar, eu venho abrir a igreja para você orar. Fico até orando com você. Pensa um negócio que eu não tenho problema é com vir orar. Mas a gente é tão preguiçoso para estar nos oráculos de Deus, né? No concílio de Deus. E a gente tem tanta pressa para ir no McDonald's, né? Esses dias a gente está num propósito, embora não é muito legal ficar falando dessas coisas, porque a Bíblia fala que isso é tocar trombeta, né? Mas só como exemplo, a gente está num propósito em casa com a Sinara, com a minha cunhada, vocês sabem que ela vai casar, né? E o Felipe não está aqui, justamente está acompanhando o pastor Osney. E aí a gente fez um propósito e cortamos todas as guloseimas, né? Tudo doce, chocolate, essas coisas. E olha como que é o negócio, a briga da carne com o espírito, né? Você passa na frente do McDonald's, saliva assim o negócio, né? Você passa na frente da churrascaria, saliva, né? Não sei vocês aqui, mas acho que todo homem gosta de um churrasco. Não sei o que tem de especial nisso, né? Você já imagina aquela picanha pingando assim. Não tem como, né? E você sabe como a carne é? A carne é assim, ó. Se for pela carne, no dia que acabar o propósito, não, vamos encerrar esse jejum em grande estilo. Vou me encher a cara, né? No lanche, no fazer uma gororoba, no barrigucho, sei lá, na churrascaria, alguma coisa, né? É o que a carne quer, né? Mas você já percebeu? A nossa carne nunca vai ter essa mesma disposição. Cara, eu vou orar até essa carne morrer, né? Eu nunca vi ninguém falar isso, cara. Cara, eu vou orar, mas eu vou orar até não ter mais voz. Vou deixar a carne morrer de fome. O propósito do jejum é esse. É você pôr a carne para passar fome até ela morrer. Esse é um dos propósitos do jejum. Mas vai falar de jejum aqui na igreja, né? Ô, pastor, eu trabalho o dia todo fora, eu passo mal, fico com dor de cabeça. Né? Gente, como a gente tem disposição para fazer algumas coisas. Mas essa disposição aqui, ó, e fica a pergunta para o Senhor, a pergunta do Senhor para nós hoje aqui, ó, quem de nós tem passado tempo nos concílios do Senhor, ouvindo a voz dele, ouvindo o que ele pensa? Talvez eu tenho consciência que muita gente aqui da igreja pensa que eu sou aquele cara que só sobe aqui para usar o chicote, né, na igreja. Nossa, pastor, a gente escuta assim o burburinho, né? Às vezes eu tenho a impressão, gente, acontece comigo igual com Jesus. Já viu quando Jesus fala alguma coisa e parece que Jesus conhece os pensamentos, né? E é tão evidente isso que às vezes as pessoas vêm falar para mim depois, né? Algumas vezes eu vou ministrar e aí logo depois ou no dia seguinte, né? Alguém chega, rapaz, uma pessoa do meu lado até falou assim: Vixe, é o pastor Vinícius. Vixe, bicho vai pegar, né? Como se eu. Entende, gente? Como se eu fosse o cara que eu. Nossa, o meu prazer é chegar aqui em cima com o chicote, com o arreio de Deus e sair batendo. Gente, eu gostaria, e a minha pergunta é igual Paulo em 1 Coríntios, quando ele começa em 1 Coríntios. Paulo fala assim: vocês querem que eu vou com vara ou com amor e mansidão? Porque eu gostaria muito de subir aqui, gente, e ministrar coisas profundas de Deus. Por exemplo, eu estou tentando falar sobre profetizar. Mas a preguiça espiritual aqui é tanta que eu não consigo chegar nesse assunto. Você sabe, quanto mais eu falo aqui, mais eu falo. Você sabe o que aparece aqui para mim em cima? Assim? Preguiça espiritual. Negligência espiritual. Ociosidade espiritual. Porque nós temos uma grande disposição para jogar, para usar a internet, para compartilhar coisas legais no Facebook. Os que gostam de Twitter, para twittar o dia inteiro, né? E assim por diante. Mas nós não temos a mesma disposição. E não espere que a sua carne vai ter isso um dia, porque não vai. É uma briga mesmo. Eu deixo a minha filha na escola de manhã, e a minha vontade, como eu sei que deve ser a maioria de vocês, quando acorda, né, no seu horário de acordar, eu acordo às 6, né? A vontade é qual, hein, Aline? É desligar o despertador. E esse é o sono mais gostoso, parece, né? O sono das 6 da manhã, das 5 da manhã. Aquele friozinho, quando você põe a coberta de novo. Tem coisa mais gostosa do que você acordar sábado ou domingo? Você acorda no horário que você acorda para ir trabalhar, assim, 5 horas da manhã, aquele friozinho. Nossa, não tem nada para fazer hoje, eu não trabalho. Aí você se aquece de novo com a coberta e dorme. Tem coisa mais gostosa do que isso? Porque a nossa carne quer isso. É uma briga para mim todo dia falar assim: não, eu vou lá para a igreja, eu vou pôr a carne na cruz. De novo. Né? Eu venho para cá porque, vocês sabem, né? Eu moro num apertamento. Se eu for orar no modo pentecostal lá, o Pentecoste Mode lá, a que tiver... Ninguém mais dorme, né? Não dá. Embora eu não sou tão barulhento assim. Mas aí eu venho orar aqui na igreja. Ligo o somzinho e fico orando aqui. Não sei se é o... Quem eu sei que mora aqui no apartamento também é só a Emily, né? Tem mais alguém aqui que mora no apartamento? A Estela também, né? Vocês também, né? Estão morando nos apezinhos lá, né? Não dá, né? Você acaba que tem que ir para um outro canto. Uma parte... Teve um tempo da minha vida que o minha tenda pessoal foi dentro do carro. Não sei quem que foi. Acho que foi o Neto que já me falou isso. Alguém que me falou, né? Cara, meus tempos com Deus é dentro do carro. Eu pego a minha Bíblia lá, ponho a palavra, vou ouvindo, vou orando em línguas. Quanto tempo você tem passado orando em línguas? Quero fazer um desafio para vocês. Que tal você começar do básico? E o básico não é uma hora, né? Uma hora é para os irmãos da igreja que estão ouvindo agora sobre o assunto, né? Nossa, oração em línguas, né? Que coisa tremenda. Então, para esses é uma hora. Para você deveria ser pelo menos 3, né, irmão? Pelo menos 3 horas em línguas. Dá um tapinha no ombro aí do seu irmão, irmão. Que tal a gente começar esse desafio 3 horas em línguas por dia? Que tal? E os que não falaram não vão fazer? Todo mundo, vai lá. E aí, irmão, 3 horas em línguas por dia? Olha só. Fala aí pro seu irmão. Menos Facebook, irmão. Menos filme, menos televisão. Menos videogame, né? Menos jogo de futebol. Tirando o Coringão. Não. Que isso, cara? 90 minutos ali de oração em línguas. No caso do Coringão, ainda são fortes emoções, né? Porque todo jogo é um jogo que parece que vai perder. Então, você ora em línguas é emocionado, né? Corinthians é aquele time que consegue estar ganhando de 3-0, né? Como aconteceu no último jogo, e ainda fazer a gente passar por fortes emoções no final. Você pensa, né? Hoje vai ser uma sacolada, daqui a pouco começa a sofrer. É sempre assim, né? Não muda, cara. 100 anos de sofrimento. Mas, gente, lógico, nós não somos religiosos. Você pode orar em línguas vendo futebol, você pode orar em línguas jogando, fazendo o que for. Mas fala para o seu irmão, ore, meu filho. Agora, você pode ter certeza. Oração em línguas é espiritual, né? Você pode estar se entretendo ali e tudo, mas nada é tão eficaz quanto fechar a porta do seu quarto. Ao modo de Jesus. Fala assim comigo, ao modo de Jesus. Como que é ao modo de Jesus? Fala assim comigo, fecha a porta do seu quarto e em secreto fala com o Pai. Isso é tempo a sós com Deus, gente. Eu não sei como que vai ser. Tem gente que eu sei que o tempo a sós com Deus é no almoxarifado, né? É lá a salinha, né? A salinha da bagunça lá da empresa. É onde der para fazer. O importante é que você esteja nesse lugar aqui. Quantos aceitam esse desafio? Pelo menos 3 horas por dia estar nesse lugar. Amém? Discipline-se nesse lugar. Amém, gente? Tenha essa disciplina na sua vida. Não se condena porque, nossa, hoje eu orei só 1 hora, hoje eu orei 30 minutos. Não se condena, não para por causa disso. Tem dias que eu não consigo pegar a palavra. E quando eu chego lá, 00h, que estou só o bagaço, eu começo a ler e caio com a cara na Bíblia. Mas isso é uma exceção. O problema é que a realidade de hoje é que a exceção é o tempo a sós com Deus. Nossa, hoje eu consegui. Depois de 3 semanas, né? Tempo a sós com Deus. Depois de 3 semanas. É o contrário, gente. Você precisa exercer essa disciplina. E tem um estudo que diz que... se você fizer, acho que é 20 ou 21, acho que é 21 dias, né? Seguidos, a mesma coisa. Isso se torna um hábito. Hã? Eu ouvi falar de 21 dias direto, né? Não sei se eu estou sendo... Estou falando bem, eu acho mesmo aqui. Se eu não estou enganado, é isso. O jeito está dizendo que é 30. Se você pegar... Faz essa disciplina. Quantos já tem relógio de cronômetro aí? Deixa eu ver. Você não tem mais, não? Então vem cá. Eu estava procurando alguém para dar, porque eu ganhei outro aqui. Pronto. Ó. Quem mais não tem relógio de cronômetro aí? Quem não tem? Deixa eu ver. Quem não tem relógio de cronômetro? Vai comprar ali no centro, tem uns 20, 30 reais, você consegue. Deixa eu ver, ergue a mão de novo aí, ó. Deixa eu ver, eu vi a Estela, quem mais? Que não tem relógio de cronômetro. Ó, irmão, vocês estão vendo aí? Alguém semeia um relógio na vida desses irmãos aí. Eu acabei de dar o exemplo. Não é caro não, não precisa comprar... Igual o Joseph lá aquele dia, né, Joe? Quanto que o cara te falou? 150 conto? O relógio? No final saiu por quanto? 40. Adivinha que lugar que ele comprou? O cara falou, 40 reais. Você quer um pastel de carne, queijo ou flango, né? Vamos lá. Cara, eu ganhei um desses daí, cara. Ele já ora. Ele já ora sozinho. Amém, gente? Disciplina. Pega um relógio de cronômetro. Às vezes a gente acha, nossa, eu oro o dia inteiro em línguas, né? Vai marcar pra você ver quanto tempo você ora. Marca, começa a marcar. Faz a sua disciplina. Qual vai ser o meu horário com a palavra? Você não precisa, sabe? Não se atropele, porque senão você vai se condenar. Não se atropele, nossa, eu vou ler a Bíblia 2 horas por dia. Você não vai conseguir, se você não lê a Bíblia, o que é um absurdo, a gente está falando isso aqui, né? Mas se você não lê a Bíblia, meu querido, comece a ler. Mas você não vai começar com 2 horas, você vai começar com o tempo que você, a sua porção diária. Se você pode comer um arrozinho com feijão, um miojo, começa com isso. É 10 minutos, é 15 minutos, aí você vai aumentando. Mas exerça uma disciplina. Diga assim comigo, o importante é exercer uma disciplina. Amém? Agora, gente, o que eu quero dizer aqui é que é incabível nós termos aqui ministros que não passam tempo com a palavra. Amém? Deu para entender isso? Então diga para o seu irmão aí, passa tempo com o Senhor. Amém, irmãos? Segundo ponto, sensibilidade espiritual. Eu não vou nem falar disso aqui, porque é a consequência do primeiro ponto. Você ouvir a voz de Deus e ter intimidade com o Espírito Santo, você vai ter sensibilidade espiritual. Eu particularmente, eu posso estar errado, mas a minha visão é que a maior ferramenta para isso é a oração em línguas, né? Os que têm praticado isso aqui, pode confirmar o que eu estou falando, quando você ora em línguas, você não adquire uma sensibilidade espiritual muito grande. Você está falando com uma pessoa, às vezes a pessoa está contando aquela história da carochinha para você, né? Mas que qualquer um cairia. Mas dentro de você, acende o sinal vermelho, assim, né? E você fala, mas esse cara não está falando bulhufas de verdade aqui, né? Você começa a adquirir sensibilidade espiritual. Agora, vamos trazer isso aqui para o momento de louvor. Você está ministrando aqui e, de repente, você está com um cântico em mente para conduzir a igreja. E aí a voz do Senhor te conduz para outro lugar. E eu não sei quando você já tiver essa experiência, né? Você às vezes tem em mente ministrar uma coisa. Você tem em mente dirigir certos cânticos. Quando você vê, o negócio foi totalmente contrário do que você pensou, né? Na realidade, a gente vai descobrindo que isso vira rotineiro no ouvir e crer. Até o ponto que a gente desiste de preparar as coisas, né? Mas essa é a finalidade de você passar tempo nos concílios de Deus, no conselho de Deus. É adquirir sensibilidade espiritual. Senão o negócio aqui, ó, não, precisa funcionar como uma engrenagem. Não pense que porque o pessoal está dançando aqui, não tem nada a ver com a equipe que está aqui. É uma coisa só, e como a gente tem experimentado isso, né, Marlon? Se todo mundo estiver afinadinho espiritualmente, o negócio funciona igual uma engrenagem. O negócio vai andar bem. Mas como é difícil, né, quando você está ministrando e você percebe que o músico não te acompanha. Você tem uma coisa, tem um lugar onde você quer chegar, mas parece que o negócio não está andando espiritualmente. Diga assim comigo, sensibilidade espiritual. Amém? O objetivo é esse, que a gente chegue aqui e fale, e cante, toque, dance de acordo com o que está no coração de Deus. Não as nossas ideias. Amém, gente? Glória a Deus. Se você... Só anote, não vou para lá agora, não. Você que está com as suas anotações aí, marque João, capítulo 8, versículos 43 e 47. Eu vou ler esse texto aqui para vocês. E diz bem o que a gente está falando aqui. João 8, 43 e 47. Olha só, por que que nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual? Olha só. Jesus dizendo aqui, se eu não me engano, no capítulo 8, ele estava falando para os fariseus. Olha só. Interessante ele estar falando isso para os fariseus, né? Porque era bem a figura que deveria representar a pessoa de Deus naquela época, né? A voz de Deus. Eram os religiosos da época. Olha só o que Jesus diz. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ele mesmo já responde, né? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vamos repetir isso aqui? Diga assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aí Jesus diz aqui para os religiosos, né? E muito triste ele falar isso justamente para as figuras religiosas da época. Ele diz assim, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mas nós queremos que todos aqui são de Deus, amém? Nascidos de novo, amém? Mas você está ouvindo a voz de Deus? Porque o endurecimento religioso, ele começa assim. Eu não ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, hoje está muito claro aqui um chamado de Deus para todos nós aqui. Para passarmos mais tempo com a palavra, mais tempo em oração. Se você não fizer isso, você vai para o inferno? Não sei. Quem vai dizer isso é você mesmo. Mas eu não estou falando de salvação. Mas um endurecimento que começa no coração. Quando você não ouve a voz de Deus, quando você não põe em prática o que Deus falou com você, escuta, gente, está claro o que Deus está falando aqui hoje de manhã? Mais claro do que isso, acho que não dá, né? Porque para mim está muito claro o que Ele está falando aqui. Simplesmente o que você tem que fazer é pôr em prática. Só isso. Pastor, falhei, chegou segunda-feira, não consegui. Então, amém. Você fala, Senhor, me perdoa, não consegui hoje. Amanhã cedo, estou de pé, palavra. Primeira coisa. Quantos estão entendendo? Aí você vai adquirindo o hábito de ouvir a voz de Deus. Porque se você não fizer isso, vai ser o caminho contrário. O que que vai acontecer? Deus vai continuar falando. Mas você vai se tornando incapaz de ouvir. E naturalmente você vai começando a dar mais ouvido para as outras coisas. Para a voz da alma, para a voz da carne, para a voz do mundo, para a voz do diabo. E aí, gente, não precisa nem dizer a consequência, né? Todos já sabem. Feridas, pecado, mágoas, decepção, frustração. Aí é por isso que eu disse para você, o inferno, eu não sei onde é esse limiar, né? Mas Hebreus diz uma coisa muito séria, que a terra, quando ela não vai recebendo mais a chuva, ela vai se tornando seca, chega uma hora que ela fica incapaz de produzir qualquer coisa. E quando Hebreus fala disso, ele está falando das pessoas que passaram esse limite, provaram da boa palavra de Deus, experimentaram os poderes da era vindoura, ou seja, pessoas experimentadas em Deus. E ela pode chegar a um ponto, realmente. Tirar a salvação, Deus tira a salvação de alguém? Ele não tira a salvação de ninguém. Mas eu e você podemos jogar ela fora. Diga para o seu irmão aí, Deus não tira a sua salvação. Agora fala para ele aí bem sério, mas você pode jogar ela fora. E é por isso que infelizmente tem muita gente aqui dentro. Não salva. Não sou eu quem diz isso. Isso é só diante de Deus que cada um vai saber. Por isso que a palavra diz, né? Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? João 10, se você quiser anotar também, nós não vamos ler agora, mas Jesus fala muito ali sobre a figura dele como pastor, né? Eu vejo o momento do louvor, de adoração, também como um momento profético, onde você vai sendo guiado pela voz do pastor. Muitas vezes o momento é de quebrantamento. Então, o Senhor, através da voz dele, vai guiando. E aí, cada músico, cada cantor, cada dançarino vai cooperando com seus acordes, com as suas expressões, até a gente chegar nesse lugar. Eu não esqueço uma vez de um amigo meu, de São Paulo, ele contando que o pastor, toda vez que o pastor ia fazer o apelo, aí a tecladista ia, normal, né? Aquela coisa normal da igreja, né? A tecladista ia, a mulher ia para trás do teclado. E era batata. O pastor começava a falar do apelo, ela começava a tocar uma música tenebrosa, né? Tipo aquele meio. Pá, pá, pá, pá. Sabe que? Bem cavernosa mesmo, assim, né? Mudava o ambiente da igreja, né? Parecia aquilo, né? Aquela ideia. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E aí, na hora do. E aí, ela. Aí a pessoa fazia a mesma coisa muito mecânica, né? Aí, a hora que a pessoa aceitava Jesus, tal, ou chamava para vir para frente, não sei se era esse momento ou aquele momento depois, né? Aí ela mudava, né? Aí mudava para aquela pegada meio. Tipo a corrida de São Silvestre, assim, sabe? Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Um negócio mais alegre. E assim. A gente pode tentar produzir isso mecanicamente na igreja. Ah, vamos tentar produzir o quebrantamento. Toca lá um Mi menor, bem triste, né? Mecanicamente, a gente talvez até consiga arrancar algumas emoções das pessoas, né? Quantos já leram aqui O Que Faremos com Esses Músicos, Marcos Witt? Acho que podia ser uma leitura obrigatória aqui nesse ministério, né? Vamos pensar sobre isso. Muito bom esse livro. E o Marcos Witt fala de um. Creio que hoje a gente pode falar sem problemas, né? Mas não sei se você já ouviu falar de Jimmy Swaggart. É considerado, né? Foi considerado um dos maiores, se não o maior evangelista de todos os tempos, né? Talvez só ficou atrás de Billy Graham, assim, em números, né? Mas um grande evangelista. Já teve no Brasil algumas vezes. E não sei se você sabe da história, mas é um homem que acabou com o ministério dele, né? Caiu em adultério. E a queda foi bem feia. Mas o Marcos Witt fala do tecladista dele que ele conhecia, né? Geralmente esses evangelistas, eles sempre eram acompanhados por músicos. E quantas pessoas já não se emocionaram, né, com os acordes, com as ministrações dele? Ele preparava, né, o momento ali para o Jimmy Swaggart ministrar a palavra. E era uma palavra bem de cunho evangelístico, né? Aquela palavra bem bem básica mesmo, mas ele tinha unção de evangelista, então eram simplesmente sempre multidões se convertendo. Era o que acontecia sempre. Se você tiver curiosidade, põe lá no YouTube Jimmy Swagger, né? Você vai ver isso. Estádios e lugares abertos, completamente lotados, abarrotados de gente, cadeira de roda subindo e assim por diante, né? Mas bem diferente dos pregadores televisivos de hoje, né? E o Marcos Witt fala daquele tecladista. E ele fala que era uma pena um cara com tanto carisma, mas com um caráter tão complicado. Não sei os que já leram se lembram dessa história, né? Ah, o problema da falta de caráter no ministro é que os prejuízos são grandes, né? E não é só na vida da pessoa. Então, se você não procurar ter um tempo a sós com Deus, é isso que vai te alinhar no caráter de Cristo, né? Trazer sensibilidade à voz de Deus. O problema é que o prejuízo não vai ser só por você. A gente pensa assim: ah, se eu debandar, vai ser problema meu, né? É engano seu. Quando você debanda, um monte de gente debanda junto. Um monte de gente que admira você. Um monte de gente que vê você como um espelho, como uma referência. Quantos aqui um dia já ouviram pelo menos de uma pessoa assim: cara, você é um homem de Deus, eu te admiro, alguma coisa do tipo assim? Erga sua mão. Ergue bem a mão para eu ver assim, ó. Quantos já ouviram alguma vez? Olha ao seu redor aí. Então você tem responsabilidades. Então você não pode ser leviano. Vocês estão me entendendo? Ah, não estou nem aí, não quero nem saber. Tem uma pessoa que me adicionou esses dias. E essas redes sociais estão bem interligadas, né? Facebook, Instagram, né? Porque você posta, né, alguma foto, alguma coisa, já sai, dá para sair em tudo, né? Facebook, Twitter. E tem um camarada ali de Ferraz, que eu conheço ele desde pequenininho, né? Brincava com ele. Ele é de uma outra igreja hoje. E ele é um baterista numa igreja. Eu não, nem sei qual igreja que é. Não faço ideia. Só conheço ele, né? E esses dias ele. Mas eu vi assim algumas postagens meio. Tô nem aí, né? Sabe aquele tipo, né? Hoje é muito comum, né? A pessoa não faz questão. Para as pessoas é reputação, né? Não importa com a minha reputação. Ninguém está se importando mais tanto com o seu testemunho pessoal, infelizmente. E esses dias ele postou uma foto e foi aí que eu desmarquei ele. Aliás, se eu tiver desmarcado algum de vocês por isso, saiba que é por um motivo desses, né? Então, assim, quando eu desmarco uma pessoa, deixo de seguir ou qualquer coisa do tipo, é porque eu vi alguma coisa que não me edificou em nada, né? Mas ali eu desmarquei, desfiz o contato que eu tinha com ele. Ele que me adicionou, na verdade, porque ele tinha colocado uma foto com, sabe aqueles colecionador de cerveja, né? Mas não era só cerveja, né? Era todos os tipos ali de whisky, cervejas, bebidas, né? E o interessante é que ele pôs e colocou assim: bebi toda assim, tô um pouco me lixando pro que vão dizer, né? Mas hoje à noite ele provavelmente vai sentar na bateria e tocar, né? Então as pessoas não estão preocupadas. A pessoa tira uma foto assim, mostrando a generosidade do decote dela, dos seios, e ela tá pouco se lixando. Mas ela vai subir aqui, né? Esse é o caráter das pessoas de hoje. Vocês estão me entendendo? Gente, não tem como você ter intimidade com Deus. Não tem como. Não existe essa possibilidade de você passar tempo com Deus e você não começar a ficar incomodado com essas coisas. Eu comentei com vocês aqui, aliás. É, na quarta-feira, né? Não sei quando estavam aqui na quarta-feira. Eu fiquei aqui ajudando o pessoal no dia do hip hop, né? Mas eu fiquei chocado com uma irmã que chegou aqui da igreja. Com a saia, para mim não é uma saia, aquilo é uma cinta, né? Era uma cinta um pouco grande, né? Mas é porque era o hip hop, então podia se vestir de qualquer jeito. E a santidade fica onde na história dessas? E veja. O Neto e a Dani não têm responsabilidade nenhuma com relação a isso, porque você se veste do jeito que você quiser. Se você quiser marcar o seu peitoral, os homens, se você quiser mostrar suas coxas grossas, meninas, se você quiser mostrar, valorizar o seu bumbum, as suas curvas, você pode fazer isso, é um problema seu. Mas saiba que tem pessoas olhando você, tem pessoas admirando você. E se nós fôssemos aqui um pouco mais à risca na palavra, aí você ia ficar chocado comigo. Porque a Bíblia manda a gente usar roupas que não marquem o corpo. E eu posso falar isso com muita autoridade na minha vida e na vida da minha esposa. Porque pensa numa mulher que desde que eu conheço ela até hoje, e até hoje ninguém conseguiu me provar o contrário, não. Pensa numa mulher santa nessa área. Eu não me apaixonei pelas curvas dela. Eu me apaixonei por ela, por quem ela é. E o melhor, sabe o que é o mais gostoso? É que só eu vejo. Só eu curto. Os outros não precisam. As outras irmãs, graças a Deus, não tem problema de ciúmes. Mas é tempo a sós com Deus que faz isso. Tempo a sós com Deus faz a gente ter... Espiritualmente a gente fala de sensibilidade, né? Mas no mundo a gente chama de bom senso mesmo, de noção. Sabe pessoa sem noção? Tem pessoa que sobe aqui para ministrar. E tem pessoas que simplesmente param de adorar, de cantar, para ficar olhando. Vocês já notaram isso alguma vez? Eu já vi, inclusive, alguns de vocês do louvor, olhando. Isso é muito triste. Isso é uma derrota para nós, na verdade, né? Porque é falta de sensibilidade à voz de Deus. Veja bem, pergunta para o Espírito Santo, quando você for se vestir antes de subir aqui hoje. Pergunta para o Espírito Santo se está agradando, se as suas costas aparecendo inteira vai edificar alguém. Ah, pastor, isso é normal, isso é o meu jeito, né? Eu já ouvi isso. Quanto que eu já não ouvi isso? Mas você já pensou quanto que seria constrangedor eu chegar em você? Pensou? Chegar em você, Aline, Dri, ter que falar isso. Muito constrangedor, né? Não seria constrangedor, Emily, eu chegar e você fazer uma crítica com a sua roupa, Paloma, Estela? Eu como homem, né? Embora eu até eu creio que eu tenha essa liberdade com vocês e tenha essa autoridade, eu creio que eu tenho, né? Mas por que passar com esse constrangimento se você pode chegar lá diante do espelho e falar, Senhor, está do seu agrado? Quantos estão me entendendo? Amém, gente? Santidade também inclui isso. Amém? E por último, nós precisamos, para profetizar, ter fome da palavra. Amém? Esses são os três pontos. Intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade espiritual e fome da palavra. E vamos ler só esse último texto aqui, que eu creio que ele é importante de ser lido. Está no próximo livro aí, Ezequiel, capítulo 3. Um texto bem conhecido de todos. Ezequiel, capítulo 3. Deus fala aqui para o profeta, no versículo 13. Aí, gente, marquei errado aqui o texto, hein? Espera aí. Acho que é um pouquinho antes aqui, deixa eu ver. Ah, é. É o versículo 1. Marquei errado aqui. Capítulo 3, versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Para mim, gente, não existe ministério profético sem isso. Comer a palavra. Diga assim comigo, comer a palavra. Amém? Quanto mais tempo você passar comendo esse rolo, né? Comendo as escrituras. Interessante ele usar essa analogia do mel, né? Porque é exatamente esse o efeito, né, que a gente sente. Quando a gente põe a carne no lugar e a gente começa a comer a palavra, a gente começa a ter prazer. Enquanto você está no processo de mortificação da carne, é muito duro, né? É muito amargo, não é verdade? Por exemplo, uma coisa que me deixa muito nervoso, me deixa irritado, e aí parece que tudo conspira contra, né? Quando eu estou jejuando. Não sei se é assim com vocês. Quando você resolve jejuar, até o papagaio vira a cara para você. Todo mundo, né? Tudo dá errado. Não é assim? Esse é um processo de mortificação. Mas quando parece que a sua carne, e é desse processo que eu estou falando agora, quando a sua carne está entregue já, mortinha da Silva, né? você começa a descobrir prazer na palavra de Deus. Sabe quando, já viu criança quando come, se lambuza? Sabe aquele comercial do leite ninho, assim, que toma, fica aquele trem, assim, tudo esparramando, bigode, né? Faz a barba inteira, né? Negócio, esparrama tudo. Não é gostosa aquela imagem, né? De prazer. Quantos de nós não temos tido prazer na palavra, né? Porque ainda nós não passamos o processo de mortificar a carne. Mas isso é o processo, né, de comer a palavra. A gente só tem outros nomes, né? Você comendo a palavra, você sente graça sendo derramada sobre você. É exatamente a mesma coisa que beber águas vivas, né? Hoje a gente tem termos assim, tão os termos evangélicos, né? Os termos bíblicos, sei lá. Mas na verdade, quando você descobre prazer na palavra, é isso que acontece, né? É graça de Deus. Diga para o seu irmão assim, não abra mão da palavra de Deus. Olha aqui para mim, gente, eu quero encerrar nisso aqui, é muito importante. Abra a mão do seu microfone. Se precisar, abra a mão do seu instrumento por uns tempos. Eu sei que esses dias eu forçosamente, né, fiz uns abrir mão aí dali da sala, né, expulsei todo mundo. Expulsei todo mundo e ainda tranquei, né? Não sei se alguns ficaram azedo comigo. Mas aproveite essa oportunidade para ir para a palavra, para ir para Deus. Porque não adianta nada a gente fazer o que faz aqui sem comer desse rolo aqui todo dia. Ou adianta? A gente vai chegar naquele dia lá, Senhor, eu como, eu trabalho pra caramba pro Senhor, faço tudo na igreja, né? Mas e aí? Você me conhece? Quantos amam o Senhor aqui? Você ama o Senhor? Lá em 1 João, em Evangelho de João, né, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu creio de coração que todos que falaram aqui, eu amo o Senhor, né? Eu creio que você ama. Mas eu quero dizer para você essa manhã, quem ama o Senhor, quem ama de verdade o Senhor, é quem passa tempo aqui, ó, ouvindo os mandamentos, guardando no coração. Esse é o que ama. E a palavra diz, eu me enganei, né, perdão, é a primeira João mesmo, diz que aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que interessante. Por isso que é tão importante fome da palavra no ministério profético. Porque fome da palavra vai te fazer amar mais o Senhor. Amar mais o Senhor vai fazer uma coisa. Vai fazer com que ele se manifeste na sua vida. Vai fazer com que ele se manifeste aqui nesse lugar. Amém?